Zero, alternativa, 1-2-8, decimal 8. 660-2-8, nothing. Copiado no 604, reposto através de farol da barra. Copiado no 006, desça e mantenha 2.500 pés, voo da presente Serra Vitor 366, reporte no final do procedimento RNAV pista 10. 2.500, 366 direto, passará final do RNAV 10. Índia Juliette, frequência livre para a coordenação com os tratos dos locais. Charlie Mike, mantenha pro de coral, após coral Ilhéus, e após Ilhéus tem D. Coral, Ilhéus, GT, Whisky Charlie Mike. Chalé 6320, acione identificação, voo ITAP, após ITAP, Duna, descida para nível de voo 050, altímetro 1014, aguardando autorização para final do procedimento NDB Zulu. Só confirmar a descida para qual altitude? Nível de voo 050. Se já for de ITAP, consulta o RNAV da 10, Chalé 6320. Frente ao Chalé 6320, após o TAP, você é Vitor 366, indecido inicialmente para nível de voo 050. 050, após o TAP, 366, Chalé 6320. Voo 2006, estabilizado. Voo 2006, Torre Salvador, frequência 1918, decimal 95. 1895, até a volta. 0, vento 1, 0, 0 graus, 17 nós. Autorizado, 2, 3, 4. Informação adicional, tem um grupo de pessoas ali, de técnicos, estão fazendo manutenção ali na área lateral da pista e já estão afastados aí, ok? Ok. Vim na colagem, parceiro 2230. Então regresse via Bravo e Charlie. Se tiver condições de fazer o 180 e manter o ponto de espera, está autorizado. Ok. Azul 2788, chame centro Recife no 2685, alterna 125, decimal 45. Azul 272. Salvador, voo 2006, passando Serra Victor 372. Voo 2006, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Passar 2230, algum problema? Tem um problema de instrumentos aqui, vou checar. ver se eu consigo prosseguir na decolagem. Caso contrário, tem que voltar para o pai. Só fazer a volta aqui, eu vou ficar na posição correta. Eficiente, passarei 2230. Obrigado. Vale. 2006, pouso autorizado, na 10, venta 100 graus, 15 nós. Ele pouso 10 com 2006. Desça via para 2500 pés, altímetro no 0 no 4. Autorizado o final do procedimento, RNAVE, pistão no 0. Via 2500 pés, altímetro no 0 no 4. Reportar estabilizado na RNAVE da 1 no 0, Zanera 320. Bolo 964, acima identificação, dessa via chega na Mari para nível de voo 060, altímetro no 014. Mantido com 314, tentando 3000. Direto do 369, o voo 964. Bolo 964, voo TAP, após o TAP, que é Vitor 366. Ok, TAP 366. Salvador, passarelo 2230, vamos precisar regressar para o ponto. Ok, passarelo 2230. O ideal que você ingresse aí via Charlie, pista e Delta. Aí na Delta o senhor já ingressa no pátio. Ou se o senhor tiver condições de fazer um 180 e chamar o solo na Índia, também está autorizado. 180 para o solo na Índia, obrigado. Ok, copiado. Aeronave que chama o controle. Que chama o controle. Patango Whisky Charlie Mike, serviço radar encerrado, 55 milhas sudeste de Salvador. Mantenha nível de voo 100, chame e controle. Ilhéus, frequência 120.1. A 964, voe Serra Vitor 366, desse mantenha 2.500 pés, de forma estabilizada na final do procedimento RNAV. Passarei na aeronave 366 agora. Tá passando 366, ou 63, 63, 20, torre 198, decimal 95. 295, obrigado. Então, o Oscar Golf uniforme, prossiga para o controle. Boa tarde, com 3205, autorizado decolar da 10, o vento é 100 graus, no 62 nós. Autorizado, aliás, decolar da 10, 3805. Olha, Salvador, Xanamia 320, boa tarde. Boa tarde, Xanamia 320, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 4. Aguarda pista livre, Xanamia 320. Salvador está mantendo o corredor caixa pregos, número 10. Ciente, reporte afastado de Salvador, 2 armilhas. Insistência, no 1500 pés, Oscar Golf Uniforme, acione o código transponder 0141, na escuta permanente do controle. Uniforme, mantenha o corredor caixa pregos, após voo Iparipe para ingresso corredor Interlagos. Salvador, Moscou Azul, 416, descida para 150, filha da Mari, da Cidade da Mari. Azul 4196, acione a identificação, autorizado via chegada da Mari. E se mantém a nível de voo 050, altímetro 10 no 4. Via chegada da Mari para 050, Azul 416, Moscou. Controle Salvador, boa tarde, boa noite. Por 85, sendo identificação, voo Alagoinhas, em Alagoinhas, intercepta via chegada Bons. Quanto na ideal, autorizado 4.000 pés, altímetro no 0 no 4. O controle pode confirmar a chegada posição ABC WebNav da 1 no 0? Procedimento em uso a nível do voo, porém, se desejar, tem também o procedimento RNAV para pista no 0. Ok, vai solicitar o Enrado 90, Azul 4196. Gente, Azul 4196, mantenha ainda a chegada guardando a autorização. Ok, grato, na consulta 4196. Decolado 09, chame controle 198. Controle 198, Sandri 805, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3805, passa 1800, aí da EL. TAM 3805, contato radar, subavia da EL, nível de voo 340. Nível 340, da presença autoriza da EL. Autorizado da EL, TAM 3805. Voado da EL, 3805, obrigado. Foram 85, prossiga. Confirmando o pessoal RNAV. Relativo, voo e bom, chegou no 85, aguardando autorização para assinar o RNAV. Voo 964, estabilizado. Voo 964, torre 1 no 8, decimal 95. 320 no solo 11, direito 29. Direito 219, né, minha presidência. 241116, voo Sierra Victor 366, em descida para 2500 pés, altímetro 104, reporte no final do procedimento RNAV. 66, 0560, 2500 e 400. O uniforme está mantendo no 1500 pés. Altímetro na terminal, no 0, no 4, Oscar Golf Uniforme, voo direto para Paripe, para ingresso corredor Interlagos. 4, autorizado pouso, 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-3-9. No solo aos 1-4, chave solo 219. Golf uniforme de produção do equipamento? Confirme, é o Charlie 208. Sim. Azul Patrona, nomeia tráfego 10 horas, 8 milhas, mesmo rumo, Charlie 208, mantendo no 1.500 pés via corredores, não interfere com a sua aproximação. Assistente do tráfego 4, nomeia. Boa noite, 5 7 o plano de Rio. Gente, vou ser a Vitor 367, gol no 885, após ser a Vitor 366, gol no 885. 138.05, chame Centro Recife 1251, na alterna 123, decimal 8. Recife 1251, 132, boa tarde. Normativo, boa tarde, bom voo. voo 985, acertando mais um senhor ali, para ajudar as informações. Mais três dias, voo 367. Gente, voo 985, autorizado de juízo, reporte e retornando para a Vitor 367. Está presente a retornando 367, voo 985. Está autorizado, azul 416. Afirmativo, reporte, sou a Vitor 366. Está passando 366. Gente, azul 4196, prossiga agora com a Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 095, boa. Desça e mantenha 2.500 pés, altímetro no 014, Serra Vitor 367, após 366, RNAV pista no 0. 7337 na proa, temos 2.500 pés atualizados. É o azul 416, boa tarde. Azul 416, boa tarde. Aguarde autorização de pouso. Ajuste no 014. Aguardando no meio. Meu Golf Vito, acione a identificação. Mantenha nível de voo 100 na proa de Golf. Para chegada Golf, reporte no ideal de descida. Gente, autorizado manter a proa do VOR. Romeu Golf Vito, reporte para descida e para modificação de regra. Esse mantenha 4.000 pés, altímetro 104, Romeu Golf Vito. Zero graus, 162 a nós. Zero pouso, 4 milhas, mantendo 500 pés em sobrevoo, o Robinson 44. Está frente, o Papacango, o Oscar Gomes de Pobre, irá reportar. Mike e Juliette, Romeu, controle. Aí, se Juliette Romeu na escuta do controle? Modularam para o controle ao mesmo tempo. Foi 366, visual, 1185. 1185, TR1, 98, decimal 95. 295, obrigado, compadre. Toma, seu Oscar Golf na forma, já em contato visual com a aeronave. Gente, Oscar Golf uniforme, atento ao helicóptero anteriormente informado, mantendo 500 pés, chamei agora a torre. Salvador, para ingresso no circuito 118, decimal 95. Oscar Golf uniforme. Salvador, Papatango, Oscar Golf uniforme. Oscar Golf uniforme, mantenha seu tom norte em espera. Aguarde para interceptar a final da 17. Tráfego Boeing da Gol na final no 0. Cacete aguardando, Oscar Golf uniforme. 41 16, no solo ao 23, direito, 219, eu solo. 219, grato, boa. Autorizado pouso, ano 0, venta é 090 graus, ano 59. Autorizado pouso, ano 0, boa noite, 885. Boa noite, 885, informa o tráfego, é 1500 pés no setor norte do campo, não interfere na aproximação. Excelente, boa noite, 85, para o trabalho. Salvador, boa tarde, azul 2714, ponto, espera o ano 0. Boa tarde, azul 2714, mantenha, ponto, espera. Sim, ponto, espera, 2714. Oscar Golf Uniforme autorizado, é final da 17, mantendo sua separação com a aeronave da Gol, mesmo já está na curta final aqui da 10. Satisfeito, contato visual com a aeronave, reportará a 3000, Oscar Golf Uniforme. Cada vez se mantém a nível de voo 050, altímetro 1014. Mike e Juliette Romeu na escuta do controle. Golf Uniforme, autorizado pouso na 17, o vento é 080 graus, 15 nós. Autorizado pouso, 35, Oscar Golf Uniforme. 7. Azul 2714, alinha e mantém 10, autorizado. Alinha mantém 2714. Voe Serra Vitor 366 em descida para 2500 pés, de forma estabilizada na final do procedimento aeronave. Autorizado a decolar, da 10, vento é 090 graus, 149. Decolagem, azul 2756, alinhar e manter a pós azul. Pós azul, você já alinhar e manter a 10, vamos ver se é. Tá 3154, copiou? Palme no solo, as 28, frequência livre ao estacionar. No 4, decolado aos 28, chame o controle, 198. 198, 27 no 4, porra. Seu Salvador, boa, azul 27, 14. Eixo de decolagem, sem que a mesma iniciar a curva à esquerda, será autorizado que o tráfego está executando a saída moda. Ponto 3560, em descida para 2500 pés, voando Serra Vida 366 para aproximação. Já voa na proa 2366 e descida a 2500. Ponto 3154, velocidade. 280, 2 para 250 mais, 3154. 2504, Salvador, boa tarde, azul 27 no 4, decolado, perfil da mão. O 2794 é o controle, contato radar sua sem restrições. Sem restrições, voamos 27 no passo. Direto Barreiras. Direto Barreiras, 2794. Está autorizado a aproximação para pouso. Tem que autorizar a Renate, São Lodeiro, 2550. Sim, esse proposto é aceito na 631, desça para a altitude de tráfego e aguarde transferência. Olha o meu gol, Vivi. Aguarde transferência, eu vou prosseguir para a rotatória, para a entrega. Está autorizado. Um grande abraço, prazer falar, Max Zé Tchambeu. Uno 256, decolado 32, também posso ver Salvador em 119, décima última, gol. 198, bom dia, boa semana. Bom dia. Obrigado. Salvador, boa tarde, Bono 256. Bono 256, show controle, meu cordial, contato radar estabelecido, vou passar 2000, voo direto Jama. Cordial, boa tarde também, após 2000, direto Jama, agradece, Bono 256. Positivo, bom pouso, um grande abraço, até mais. Aqui, gente, eu prosseguindo para o pouso, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Bom, no 256, vamos fazer uma pequena modificação na sua navegação, é claro que com a sua aqui, excesso. Positivo, prossiga, por gentileza. Vou direto para São Gonçalo do Amarante. Perfeito. Direto São Gonçalo da Marante, agradece, igual a 256. Passando o Romeu Golfito na rotatória, visual contato. Errou meu Golfito, para sua informação, aeronave da TAM, 11 milhas para a cabeceira 1-0. Ele vai pousar na 10, chama a torre agora 1-895, solicite instruções. Romeu Golfito. Graças, boa tarde, Romeu Golfito. Boa. 3560, Serra Vista 366, visual. Positivo, aguarde transferência. 3560. Então, 3154 está autorizado a aproximação. A 1-7, Romeu Golfito. Romeu Golfito, mantenha o setor e situe 360 pela esquerda. Aguardem autorização para ingresso na final da 1-7. Informa o tráfego Airbus da TAM, ingressando na final da 1-0. Ajuste 1-0 no 4. 7-360 pela esquerda, Romeu Golfito. 3560, chame a torre 1-1895, cheque o trem, até a próxima. 295, obrigado, até a próxima. TAM 3560. TAM 3560, tráfego avistado, ajuste 1-0-1-4, mantém aproximação, mais autorização de pouso. Gente, 1-0-1-4, aguardando para o posto da 3560. Sinal 3560, pouso autorizado, pistona 0, vento 100 graus, 15 nós. Autorizado o pouso, pistona 0, 3560. Pouso autorizado, pistona 0, vento 100 graus, 14 nós. Autorizado, pouso não no 0, 3154. Apatango Romeu, Golfe Vito, reporte curta, sinal 17. Passa na conta, sinal 17, amém, Golfe. Do tráfego autorizado alinhada e manter no zero, chamei B3 no 5. Batango Romeo Golf Victor, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 090 graus, 14 nós. Pouso autorizado na 7, Romeo Golf. Tatra 154, no Solos 44, libera direita, chame controle, sola em 121, decimal 9. Direita, decimal 9. Eu acho que o índice que sente do acionamento chame pronto para o